Bem-vindos ao Pod Bullet, o vosso programa favorito. Eu sou a Marta e tenho comigo o João. Oi. O Diogo. Olá. E o André. Olá. Dos criadores da melhor associação de cinema que nunca ouviram falar, quatro mentes aleatórias falam de coisas tão diversas como cinema, literatura, jogos, música e pop culture. Pegamos numa coisa aleatória, mandamos umas postas e voilá! Irmãos. Meus amigos, estamos aqui hoje reunidos para celebrar o percurso de quatro individualidades. Informamos que este episódio pode conter spoilers sobre a vida destas pessoas. Porque estão mortos! Yes. Então, isto hoje vai ser assim um episódio um bocadinho diferente. Super alegre. Sim, super alegre, porque vamos falar de quatro mortos. E para este episódio propusemos então aquele dilema do se pudesses jantar com alguém que está morto, quem escolhias e porquê? E onde é que ia jantar? Nós acrescentámos esse pormenor. Eu acho que é o detalhe mais importante. Exatamente. Portanto, pesquisaste isto, muito, Diogo. Pesquisei muito. O restaurante, especificamente, eu acho que podemos ter aqui quatro livres passos para os quatro restaurantes que nós vamos mencionar. Mas foste aos Omato. É que não claro, fomos, sim. É que mais uma vez continuamos a não ter patrocínios. E acho portanto, que já está a mas nós um aceitamos um patrocínios. Aceitamos tudo. Nem que seja uma Santos Torresmos. Qualquer coisa. Uma buchazinha. Ok. Portanto, começo eu, não é? Sim, querem pode que, ser. Querem sim, que eu comece? É, sim. Então, parece que não combinamos isto. Não? Não, eu não estava cá. Eu gostava de... Portanto, eu tive aqui alguma dificuldade em escolher a pessoa com quem ia jantar. Estava indecisa entre quatro homens mesmo, individualidades do sexo masculino, e acabei por escolher jantar no Darwin's Café, na Fundação Champalimaud. Meu Deus. Com o Salvador Dalí. E eu pensar que era com o Salvador Sobral. também esse não está morto, não preenche o não primeiro tá. Requisito. Oh, não está. Não, está quase. Está assim moribundozinho, tá, mas agora está a ressuscitar que tem um álbum. Ah, tem um coração novo também. Para já, eu gostaria estou mais interessado em saber mais sobre esse restaurante, porque esse restaurante soa-me a algo muito perverso. Mas... Não, de todo. É um... Portanto, a Fundação Champalimaud tem, se não me engano, três sítios onde podes fazer refeições. E o Darwin's Café é o intermédio, em termos de preços. E... És poupadinha. Não é. Médios. Ah, é. Porque, não sei se tem noção, mas nós é que temos de pagar a refeição ao nosso convidado. Exatamente. Claro. Podem não ter acesso ao euro. Exato. Não tiveram tempo para fazer o câmbio, não é? E a coisa está um bocado desajustada. Portanto, o Darwin's Café tem um interior decorado com algumas citações da Origem das Espécies. Tem borboletas. E desenhos de outros animais. Eu recordo-me das borboletas porque são coloridas, são muito bonitas. Tem mobiliário quando se entra, parecem umas arcas daquelas dos exploradores que iam para a África, aquelas expedições que nós vemos no Tarzan também, pronto, esse tipo de coisas. E tem umas gaiolas, tem uns sofás assim super acolchoados em pele. E depois tem uma sala em vidro muito bonita. E tem também uma esplanada virada para o Rio Tejo. Muito bem, então é um sítio bonito para levar o senhor Dalí. Exatamente. Diz-me uma coisa, o que é que se come? Tens cozinha de fusão, tens assim muita coisa. Tens umas massas, uns tagliatelles, umas carnes grelhadas. Okay. Ele não tem nenhum problema com isso, ele não é vegetariano, não é... Não tem intolerâncias. Não, que eu saiba, não. Não encontrei... É intolerante à lactose. Não, porque ele que até... Que botar um gajo. Vocês sabem que o Dalí tem assim um bigode muito giro, não é? Sim, assim, sim. Muito, muito bem trabalhadinho. E ele no início diz que para fazer aquele bigode até costumava aproveitar o resto da comida que ficava assim nos lábios e depois puxava para... Porque aquilo secava e ficava assim firme e irte, não é? Era muito... E então... Era muito... Ah, isso é... Então, tu nos anos 50 tinhas também a malta nos Estados Unidos que penteava o cabelo com Coca-Cola, não é? Molhava o pente na Coca-Cola. Hoje em dia também se faz isso, acho bem, que... Bem, eu nunca vi hoje em dia, mas temos... Mas acho que é uma moda que infelizmente morreu. Infelizmente morreu, dava jeito a muita gente. Pronto. eu não queria continuar, né, Diogo? Porque estou a olhar para o teu cabelo e estou a pensar que te falta aí um bocadinho de Coca-Cola, né? Falta, é, além do cabelo que lhe falta. Será também, que não? Falta mesmo Coca-Cola, Marta? Queres já entrar por aí? Muito bem. Quando chegar a minha vez, quando eu fizer todos uma seca, vocês vão ver. Nós adormecemos todos, fazemos aquele sonoplastia. Que é a perícia do Iria. Sim, sim, sim. O Iria foi feito para fazer este momento. Eu nasci para isso. Eu nasci para este momento. Agora só por causa disso não vou fazer. Pronto, fazes muito bem. E, portanto, o Dalí, nós todos tivemos história na escola, não é? Portanto, nos manuais tínhamos os quadros dele, portanto, temos uma noção mais ou menos da estética. Portanto, eu não quis falar sobre isso com o meu convidado. Não quis nada. Isto está a arrebentar. Isto é em termos de conteúdo. Então vais falar sobre o quê? Tudo? Eu fiz alguma pesquisa, não é? Porque não queria ir jantar com ele sem estar preparada. Claro. E aproveitei para falar um bocadinho sobre a questão do voyeurismo. Mas tu acabaste de conhecer o Salvador Dalí. Sim, vais perguntar sobre voyeurismo. Logo, não, um bocadinho, não é uma entrada, um bocado a pé juntos. Apetece-me, porque isso é interessante. Ele tem, pronto, eu não quero entrar muito nos quadros, mas há um quadro que ele tem que é o Grande Masturbador. Okay. E isso é uma temática que está sempre assim, recorre. É autorretrato. Não, porque ele ele era germofóbico, portanto, quando eu fui ter com ele, nem sequer me apertou a mão, não me quis assim cumprimentar porque ele é um bocado germofóbico, estás a ver? Então eu tipo, então, boa noite, Senhor Dalí, como está? Vamos então comer. Senhor aqui, Dalí. Senhor Dalí. Falaste em português, ele entendeu perfeitamente. É assim, ele fala mal qualquer língua, portanto, eu também posso falar o que me apetecer. No fundo, ninguém falava não estava a falar um com o outro. Estávamos. Depois dei-lhe ali uns toquezinhos no inglês e tal, ele conseguiu perceber mais ou menos o meu inglês e eu percebi mais ou menos o francês dele. Pronto, foi assim, interessante. O catalão é que é pá, népio, não percebo puto daquilo. E pronto, eu aproveitei para lhe perguntar, como a BBC teve um documentário há uns anos sobre assim, sem focar tanto na obra dele, a focar mais no background, a cidade onde ele costumava ir passar férias e depois tens presente em vários que quadros. Era? Cadaqués. Isso não é uma maldição qualquer, numa língua. No Harry Potter. A cidade era Cadaqués, ele nasceu em Figueiras. E é Figueiras da Foz? É Figueiras da Foz. Desculpem. Teve de ser, o primeiro singer. Pronto, abri as hostilidades. Abriste as hostilidades. Estás à vontade, eu tenho aqui para ir responder. Está bem, está bem. E a questão do voyeurismo, porque ele gostava muito, quando ia de férias para Cadaqués, ficar a ver as pessoas na praia, e as pessoas tinham o hábito de ir ao mar e ir a banhos sem roupa, portanto ele ficava a admirar os corpos. Está a ficar um bocadinho, digamos, quase ilegal o comportamento. Não, porque ele no restaurante ia se comportar como uma pessoa civilizada, claro. E podiam não ser menores na praia. Sim, sim. Não, eram figuras de adultos, que até estão em alguns quadros, e eu perguntei-lhe sobre isso, ele explicou-me então que gostava de admirar a cena dele. Tu andaste mesmo a navegar na maionese, não foi, Marta? O que é que tu fumaste? É pá, não te vou dizer porque... Chá de quê? Foi o quê? Chá de cenas. Chá de cenas. Mas porquê? O melhor tipo de chá. Porque, tu gostas do... Tu gostavas... Tu achas que é uma figura interessante para... Acho que é uma figura controversa. E da mesma maneira que sinto algum fascínio pela personalidade e pelo culto que se gera à volta de alguns ditadores que têm atitudes controversas, pronto. Certo. Podemos falar do Hitler, do Stalin, do Mao... do Escobar, não um ditador, mas uma figura bastante controversa. O Dalí fascina-me pela... Ele já de si tem um aspecto bastante quirky, não é? Sim. Aquele bigode, ele usou assim um cabelo cortado pela linha do queixo, assim cortado a direito, depois usava uma boina nos tempos em que esteve a estudar em Madrid. Ele é o original hipster, é o que estás a dizer. Não sei se é um original hipster, porque naquela altura, estamos a falar, portanto, dos anos 20, ele nasceu em 1904, portanto, ele foi estudar para Madrid, que ainda era uma cidade bastante conservadora, e juntamente com alguns amigos, o Frederico de Lorca, o Luís Buñuel, começaram um movimento na faculdade assim de contestação, e isso achei interessante e queria falar e quis perguntar-lhe sobre isso, e ele diz que não, ele diz, não é? Porque ele falou bem comigo. Claro. E a dizer que as normas eram tão rígidas que eles sentiram necessidade de ir contra isso, e a mesma coisa depois na pintura também, porque tu vinhas do século XIX, em que tinhas quadros como O Grito, aquele do Edvard Munch, que tens a figura a gritar, não é? Que já é um princípio de uma estética surrealista, e depois tens tudo aquilo que o Dalí veio fazer daí em diante, que é, parecem sonhos, não é? Aquilo são coisas tiradas da mente humana... Que, tu não tens aquilo na vida real, não é? Certo. Aquela história dos relógios, por exemplo, os relógios a derreter, não é? O Sim. tempo, a memória, e depois as figuras humanas, muitas vezes, e eu também lhe quis perguntar sobre isso, tu tens muletas nos quadros. Há muitas figuras nos quadros do Dalí que estão suportadas por muletas, não só nos braços, às vezes tens assim uma perna esticada e tens uma muleta, tens um queixo suportado por uma muleta, e eu perguntei-lhe sobre isso e ele a dizer-me que a muleta segura tudo aquilo que é flácido e que não tem estrutura. Por isso é que nós... E ele está sempre acompanhado também da sua muleta e foi jantar comigo, levou-se uma muleta bonita, trabalhada. Mas passa uma pergunta, desculpem-me interromper, mas só uma pergunta. Tu achas que ele, num contexto de um jantar, estaria assim tão interessado em falar-se? Ou seja, ele não estaria tão habituado a falar sobre as próprias obras e sobre aquilo que ele trabalha? Não sei, não achas que podias ter uma conversa com ele assim? Por exemplo, se fosse ele a conduzir essa conversa e a perguntar coisas sobre ti, por exemplo, querer saber mais sobre ti, ou querer saber ali uma... fazer um bocadinho de... vá, não ser conduzido para ele, ser conduzido para ti. Achas que era esse tipo de pessoa que se interessaria por outra... sendo ele a figura que é, se interessaria pela outra pessoa assim? Ou seria uma pessoa que começava a falar dele e nunca mais acabava? É o Dalí, não é o Anthony Daniels. Ok, pronto. É assim, tendo em conta alguns comentários que eu vi que ele fez em entrevistas, em que lhe perguntaram quem é o melhor pintor atualmente, e ele responde, bem, não sei se sou o melhor, mas eu acho que ele não estaria tão interessado em saber sobre mim como em saber que eu queria saber sobre ele. Ah, ok. Eu acho que é mais assim, portanto, não estou a dizer que ele fosse arrogante, mas... Mas ele tem noção do que é. Exatamente, apesar de ele dizer que, quando diz, é um excelente pintor, ele diz, não, eu sou um mau pintor, por isso é que sou bom. Mas eu sou um mau pintor, porque as pessoas olham para mim e têm críticas e querem-me dizer coisas e aquilo é estranho. Por isso que se eu fosse bom, era bom e acabava ali. Portanto, é interessante também ver esta postura dele. Sim. E ele teve assim uns problemas com a família. Ele teve uma relação quase incestuosa com a irmã, com a Ana Maria. Eles eram muito unidos, ela foi a primeira musa dele. E quando ele depois casou com aquela que foi a sua primeira mulher e que foi salva aqui por um amigo que nós já vamos falar, ele casou com uma russa, que se chama Gala. Okay. Ele deixou a irmã, pronto, deixou de usar a irmã como musa e a Gala assumiu o seu papel central na obra do Dalí, na vida dele, como musa. E a Gala era russa e vivia com o Dalí na altura em Paris. E precisaram da ajuda, porque já estava a estalar a Segunda Guerra Mundial, e precisaram da ajuda para fugir. Da Europa. Okay. E só conseguiram isso com a atribuição de vistos, mas os vistos estavam limitados e houve aqui uma pessoa que os ajudou, não foi, Iria? Fui eu. Foste tu, não é? Sim. Obrigado, Iria. Eu pulo na mala do carro e foste salvar. Sim. Mas fala-nos sobre não, a personalidade. Não acabaste? Não, já acabaste o... Foi assim uma coisa. Mas o jantar foi interessante ou... Foi. O tempo passou rapidamente. Passou, olha, passou. Diz-me uma coisa. Não que eu quero muito saber isso, mas até porque não me interessa muito a vida privada. Mas ele disse-te se tinha enrolado com o Lorca ou não? Eles não se enrolaram. Mas ele disse-te isso. O Dalí negou sempre. Mas o Lorca não. Pois, mas o Dalí negou sempre. O Dalí diz que nunca fez nada com ninguém, a não ser com a mulher. Aliás, e há uma história... Não, ele não... mas ele diz que foi sempre fiel à Gala. Pronto, então... E tu irias? Com quem jantarias? E eu... Pronto, primeiro vou dizer onde é que ia jantar. Sim, é o mais importante. Sim, que é um sítio que... Pá, não tem essa componente estética que a Marta estava a falar do Darwin's Café e não sei o quê. É só um restaurante com paredes brancas, chão branco, etc. Muitas mesas e chama-se Nova Casa dos Leitões. Eu estou a falar a sério. É a nova casa. É a antiga casa do... É a nova casa dos leitões, que fica ali à saída da Mielhada, já perto da Nadia. Estou a falar a sério. É uma viagem, já é uma viagem longa para... É uma viagem longa, pronto. Sim. E com quem é que eu ia jantar? Com alguém que era monárquico, antirrepublicano, apoiante do regime ditatorial do Salazar. Portanto, só coisas positivas. Só abundatórias. Muito impecável. Um tipo às direitas. Tão bonito, André. Obrigado. É pá, André. É que eu estou aqui a tentar manter a postura. Um rapaz que nasceu em Cabanas de Viriato, Distrito de Viseu. Estudou Direito na Universidade de Coimbra e que depois foi cônsul de segunda classe na Guiana Britânica, depois em Zanzibar. Ele deu-se muito mal nestes dois sítios devido a problemas de saúde. Teve 14 filhos. 14 portanto, filhos? Sim, okay. Um rapaz produtivo. Mas várias mulheres? Ou... Não tinha televisão, não, só uma mulher. Tudo da mesma mulher. Tudo da mesma tudo mulher, da mesma que mulher. Era prima dele. Sim. Uma fábrica. Sim, sim, uau, sim, sim, 14 sim. filhos. Okay. Exatamente. Depois de Zanzibar, foi para Curitiba, no Brasil. Perdão. E depois em São Francisco. Entretanto, chegou a pedir um rapaz chamado António de Oliveira Salazar, que o enviou para Vigo, onde ele já se deu melhor com o clima. Pronto, já é mais agradável. Sim, já estava mais perto de casa, etc. Depois de Vigo, passou para Antuérpia, onde foi cônsul, e ganhou bastante prestígio, tal como em Zanzibar também, portou-se bem lá. E em 1938, se não estou em erro, exatamente, foi para Bordeaux. Falo de Aristides de Sousa Mendes. Muito bem. Uma pessoa que mais conhecida por ter mandado o Salazar pastar, não é? Sim. O Salazar tinha mandado a chamada Circular 14, em que impedia que fossem dados vistos a refugiados e a judeus quando estalou a Segunda Guerra Mundial, e o Aristides cagou nisso e deu indiscriminadamente vistos a toda a gente que lhe aparecia à frente. Disse que deu cerca de concedeu cerca de 30 mil vistos a refugiados. Esse valor já é contestado, mas é seguramente na casa dos milhares de vistos que ele concedeu. Okay. Dentro dessas pessoas estava exatamente o Salvador Dalí e a mulher Gala. Muito pronto. Bem, muito bem. Pronto. Bonito. Outras das pessoas que celebridades que ele concedeu os vistos foi o filho do último imperador austro-húngaro, portanto o Otto de Habsburgo, que era perseguido pelo Hitler, uma grande duquesa de Luxemburgo, e não quer dizer mais nenhum, quero saber. Diz-me uma coisa, a partir do momento em que tu... pegas, portanto, no senhor Aristides e colocas o senhor Aristides no carro. A comer leitão. E leva a comer leitão na nova, na nova casa. Sim. Diz-me uma coisa. É assim, vocês estão-se a rir, mas o restaurante é francamente bom. Não, sempre que vou para cima. Mas é que o nome já é uma história. O próprio nome da casa eu acho que já é uma história interessante. Sim, mas é nova. Mesma coisa, tu sabias que se o leitão era uma preferência do Aristides? Ou foste não, um não sabia, não sabia. Não. Eu é que sou um lambão e adoro leitão. Então forçaste. Exatamente. E eu sei que o Aristides era uma pessoa que vivia, antes de ser ostracizado pelo Salazar, era uma pessoa que vivia em luxo. Ok. Sempre impecavelmente vestido, etc. Também uma pessoa com a suposição de ter aquele cuidado com a aparência, não é? Portanto, um cônsul. Infelizmente, depois dele ter desobedecido às ordens do Salazar, ficou sem salário. Deixou de poder exercer o cargo de cônsul. Não, e mesmo de advogado. Ah, ok. Foi-lhe retirada a licença, foi-lhe retirada a carta de condução até. Portanto, tentativa de destruir o homem. Sim, e conseguiram. E conseguiram, sim. Felizmente, ou não, não é ou não, menos mal, a comunidade judaica portuguesa acabou por ter de o ajudar imenso, financeiramente. Dos 14 filhos, 12 sobreviveram já nesta altura, nesta fase negra, ainda havia 12 filhos e ele tinha de os pôr a estudar, e foi a comunidade judaica que entrou com o dinheiro para os filhos estudarem nos Estados Unidos, Canadá, etc. Muito bem. Infelizmente, ele acabou na miséria. Ele morreu sozinho, a esposa, detesto este termo, a mulher morreu uns anos antes dele, e ele, devido às fragilidades de saúde, acabou por morrer sozinho. Tinha uma sobrinha que lhe dava algum apoio, mas muito pouco. Morreu sozinho no hospital e nem sequer tinha um fato com o qual podia ser enterrado. Portanto, mais uma vez, a comunidade judaica forneceu-lhe um fato para ele poder ser enterrado. Foi com esse fato que ele foi ao jantar contigo? Sim. Muito bem. Tu colocaste alguma espécie de dilemas morais, no sentido em que tentaste perceber as contradições em que ele caía, de certa forma, por apoiar um regime? E... eu perguntei-lhe porque é que ele, de um momento para o outro, deixou de apoiar o regime do Salazar. Qual foi o ponto de viragem? O ponto de viragem, ele disse-me que o ponto de viragem foi quando o Salazar basicamente destituiu o irmão gêmeo dele, que tinha o mesmo cargo. Ok. Pronto, okay. Não me lembro onde, mas o Salazar destituiu e a partir daí o Aristides virou a boneca e não quis saber mais daquilo. A agravar a situação, a ser claro 14, que já tinha falado, ele assumiu: pá, eu prefiro desobedecer às ordens de um homem e não desobedecer às ordens de Deus. Ah, portanto, foi uma questão moral que ele abraçou. Implicitamente religioso, então, a própria figura. Sim, sim, ele era monárquico, antirrepublicano, profundamente conservador. Muito bem. Sim. Claro. Mas ele diz-me uma coisa, ele... ao longo do jantar, uma vez que é um tema pesado e é um tema que é difícil de falar numa refeição, ele espelhou algum tipo de mágoas, ou melhor, ele, tu viste-o a tentar fugir de falar sobre esta temática, ou foi uma coisa que ele abriu-se completamente nesse não, sentido? Ele, a meu ver, ele mostrou-se uma pessoa profundamente amarga, uma pessoa vencida, teve ali um ato heróico que não teve reconhecimento nenhum na altura, só depois é que teve. Sim. Só na presidência do Mário Soares é que ele começou a ser condecorado e foi-lhe restituído o cargo, okay, a título póstumo, sim. A partir de 1986 é que começaram as condecorações, etc. Mas eu também não queria massacrá-lo muito. E como eu sei que ele foi uma pessoa muito viajada, e como eu também gosto imenso de viajar, eu preferi ir por aí. Sim. Ok, muito bem. Sim, como é que era os países onde ele esteve, como é que se... Exatamente. Sim, exatamente. Até porque eu nunca estive em nenhum dos sítios por onde ele passou. Ok. Tirando Vigo. Sim. Pronto. Pronto, e a conversa animou um bocadinho. Ele falou-me. É claro que ele nunca gostou muito dos sítios por onde passou por causa dos problemas de saúde dele. Mas tinha de ser. Era onde ele tinha de estar. E sempre com o sentido de cumprir o dever que tinha. Certo. Não sei se querias saber mais alguma coisa. Eu tenho alguma dificuldade neste tipo de figuras, porque eles estão tão carregados devido a uma circunstância na vida deles que acabou por definir todo o percurso e a forma como eles até acabaram, que eu sinto sempre que numa possibilidade de jantar com essa figura, lá está, é o que estavas a dizer, eu teria mais interesse, como tu tiveste, em fugir àquilo que seria a história da vida dele e ir por coisas que ele nunca teve a oportunidade de falar enquanto estavas vivo. Lá está, essa parte dos vistos já se sabe, portanto eu preferi não falar com ele sobre isso, quer dizer, ia-lhe perguntar, então mas porquê é que fizeste isso? Exato, sim. Não valia a pena. Não lhe mostraste o filme, não tiveste tempo para mostrar o filme. Não lhe mostrei o filme. Acho que ele iria gostar de ter visto. Salve a Recu, o Vitor Norte, a fazer o seu papel. É uma figura que, ou seja, tu escolheste-o e quiseste jantar com ele numa lógica de que é uma figura que tens referência. Que tens reverência, aliás, ou é uma figura simplesmente que calhou, ou foi uma coisa circunstancial, ou era uma figura que tu tinhas na tua lista, se pudesses concretizar este sonho de estar com ele? Sim, tinha na minha lista, claro. Primeiro, pelo ato que teve, e ir contra as ordens do chefe de Estado, numa altura em que era perigoso fazer isso, e acabou por se materializar do lado dele. Não foi morto, mas foi pior que morto, não é? Pois é. Foi torturado até morrer. Exatamente. Foi tortura. Esqueci-me, eu hoje não estou nos meus dias. Não é assim, eu compreendo depois de um jantar tão... Sim, aquilo tão... foi um bocadinho... Ele é uma pessoa que puxa para baixo as conversas. Ele nunca gosta muito de nada. É um bocadinho como eu. Sim, eu gosto de eu também não gosto muito de alegrias. Mas houve momentos bem dispostos? Ou melhor, ele comentou o leitão ou não houve o leitão estava espetacular, como sempre. Muito bem. Sim, sim, ele deu alguma coisa de especial ou aguinha? Espumante. Também não faz por pouco, não é? Claro. Então. Muito bem. Assim vale a pena. Exatamente. Eu só queria dizer, Zanzibar é a atual Tanzânia. Obrigado, André. Eu acho que ele também sabe. Sim, e já agora a Guiana Britânica é a atual República da Guiana. Sim. Já agora ficas a saber. Ninguém os abordou, ninguém foi, olha, o Aristides... Não, é porque ele infelizmente não é assim tão conhecido quanto isso, não é? Certo. Ele ainda não tem o reconhecimento que se calhar devia ter. Pelo menos cá. Ele no estrangeiro é bastante celebrado, nomeadamente em Israel, é a história do nosso Israel país. Na Bélgica, no Canadá, em Bordeaux, tem lá, tem estátuas, né, em todos esses sítios. Cá... Eu cá quero só referir uma coisa. Cá ele era muito desconhecido até aquele programa de televisão da RTP. Exatamente, mas porquê? Porquê é que não se começou a falar sobre ele antes? Quando esse programa da RTP foi quê? Em 2006? Talvez 2005, 2006. 20 anos depois dele ter sido condecorado pela primeira vez pelo Mário Soares. Sim, eu nunca tinha ouvido falar dele antes daquele programa. Não sabia. Desconhecia. Eu não conhecia. Porque é daqueles é daqueles Forgotten Heroes. É. Exatamente. Eu era sem capa, não é? Sim, lá está. É um período tão sensível da história portuguesa. Pronto, ainda que nunca é muito falado. Ah, sim, o Salazar acabou por se congratular pelos vistos que foram concedidos aos refugiados, mas nunca restituiu o cargo ao Aristides. Certo. Deixou-o morrer? Sim, a sorte ou ao azar dele. Ele não era conhecido por ser uma boa pessoa, né? O Aristides, eu só tenho a primeira vez que ouvi falar dele foi devido à tag que o associam, que é o Schindler de português. Sim. E quando ouvi essa expressão, já é uma expressão simples, dá para perceber logo o que é que aconteceu. Uhum. E depois cativou-me logo esse interesse, porque é interessante que nós temos figuras na nossa história que desempenharam um papel fundamental, não só na nossa história, mas além fronteiras, e mesmo um pouco na humanidade. E nós, infelizmente, não perdemos muito tempo a debruçar-nos sobre elas. E... ainda bem que tiveste essa possibilidade de jantar com esta Exatamente. Figura. Foi difícil ir buscá-lo, pá. O gajo não é uma pessoa muito acessível, não. Até porque está morto. Mas sim, a partir dessa acessibilidade não existe. Sim. Pronto, acho que podes falar assim, com ele. Vamos lá ver uma coisa. Eu gostaria de levar a jantar, eu levei a jantar. Não, devo já dizer que não foi uma experiência muito agradável. Ou seja, ao contrário de vocês, que foi, pelos vistos, foi enriquecedor a possibilidade de conversar com o Dalí, que é uma figura fantástica, e o Aristides, que tem uma história de vida fantástica, eu levei o Alexandre o Grande a jantar. E a coisa começou logo no restaurante, começou logo mal, porque fomos a uma tasca no Barreiro chamada 10 Reis. Fomos ao petisco, porque assim, o Alexandre o Grande tem que ser consumido, tem que se conversar com ele em pequenas doses, porque é uma figura que tende a exaltar-se demasiado. O que é que acontece? A coisa começou logo mal no nome, porque eu, quando lhe expliquei que íamos, portanto, naquela coisa, 10 Reis, ele perguntou-me: 10 Reis, como assim? Quais são os outros 9 e onde é que eles estão? Porque... Que era a cabeça deles. Sim, eu dou-lhes a hipótese. Eu tentei explicar-lhe que, repara, é só um nome. Eu sei que não estás muito acostumado à ideia de um restaurante, porque lá na altura não havia, mas é um sítio onde nós vamos comer e passar um bom momento. E o 10 Reis, o nome é puramente. Pronto, é só uma referência. E o que é que comemos? Aquilo que se come no 10 Reis na tasca, que é fantástico, devo dizer, que é a dose de lombinhos com ovo. Que é uma coisa muito simples, mas maravilhosamente bem feita, com batatas fritas. Tive de explicar ao Santo o que é que consistiu lombinhos com ovo, que eles eram dois pobres. O pão torrado com manteiga e duas imperiais. É parte do álcool, ele já apreciou. Uhum. Ele nunca tinha bebido cerveja, mas quando eu lhe expliquei que havia álcool... Ele era amigo mais de vinho. Era amigo mais de vinho, mas quando eu lhe expliquei aquela questão da álcool, não sei o que, ele ficou logo, pronto, é que foi o grande foco da vida dele. Quem foi o Alexandre? Vocês, obviamente, conhecem. Quis sempre que eu me referisse a ele como o grande. Ao início Magno, não? Magno, não. Foi sempre só o grande. E eu achei que... Ao início, porque se fosse Magno, podiam pensar que ele era filho do Carlos Magno. Exatamente. E ele não quer associações. Okay. Eu ao início ainda fiz... Não sei, mas como assim o grande? Mas achei que um bocado estranho. Foi só Alex. Pronto. Rei da Macedónia. Viveu no século IV antes de Cristo. O amigo morreu. Quando eu fui buscar, ele tinha morrido com 33 anos. Então tem mais ou menos a mesma idade? Sim, já dá para ir ao Lux. Não tivemos tempo para ir ao Lux. Não tivemos tempo para ir ao Lux porque ele. Mas depois a XL, se calhar, foi. Não deu por aí que ele disse que tinha mesmo que voltar a dormir um bocadinho. O resto da manhã. Tinha um date a seguir. O que é que sucede? Ele, com 33 anos, o amigo fundou o maior império que a humanidade tinha conhecido até à data. Na medida em que se estendeu desde o Sudeste. Desde o sudeste da Europa até à Índia, e é considerado, não só por por muitas pessoas, mas também por ele próprio, como o maior líder militar da antiguidade. É um rapaz humilde. É um rapaz super humilde. Uhum. Começou logo pelo nome, não é? Grande. lá está. Quando ele... Mas tu, se tu lhe chamasses, pá, grande gajo. Tentei fazer essa brincadeira, mas ele gajo, como assim? Gajo. Sua Alteza. E eu, pronto, eu percebi que íamos tentar por não ali. Não confundiu com ganjos nem nada disso. Nada, não. Não. Houve ali uma dúvida. Uhum. Ele foi educado, não sei se sabem, dos 13 aos 16 anos, por Aristóteles. Ou uhum. seja, ele teve uma base de conhecimento logo na altura muito extensa. E é uma pessoa que é muito hábil a conversar. É maioritariamente sobre ele próprio. Mas é muito hábil a conversar, tem muitas coisas para dizer. E eu como identifico um bocadinho com ele. Não sei onde. Digamos que foi uma conversa um bocado dissonante, porque eu falava de mim e ele falava dele. Tivemos mas beberam muito. Ele fez questão. Eu não estava muito para lá virado, até porque tínhamos que gravar isto hoje e a coisa tornava-se um bocado... Mas foi ontem à noite também? Foi tudo ontem à noite, sim, sim, sim. Ele, como é que eu ia dizer isto? O nosso amigo era um militar, além de figura histórica, tudo o que envolveu, um militar de excelência. E essa parte interessou-me bastante, sempre me interessou, sendo a figura histórica, que eu mais tive essa curiosidade. Porquê? Porque... Eu coloquei-lhe essa questão diretamente. Como é que uma pessoa com 33 anos... Ou melhor, até chegar aos 33 anos, consegue o que ele conseguiu, fruto não só de uma organização já feita pelo seu pai, Filipe. Que lançou as bases, não é? Lançou as bases, sim. Mas numa ótica de estender ainda mais, ir além daquilo que era desenhado por uma pessoa. O facto de ele ter conseguido o que ele conseguiu, estender o Império de tal maneira, derrotar o Império Persa, nunca ter perdido uma batalha, na sua carreira, e ter feito coisas extraordinárias, nomeadamente, não sei se sabem, eu até lhe coloquei essa questão, primeira vez que ele encontrou macacos na Índia, ele pensava que eram homens. Uhum. Eu até fiz uma brincadeira, como assim, não percebes que eram macacos? Quer dizer, é um bocado ridículo, nós não somos parecidos, assim, e ele levou aquilo um bocado a mal. Pois, ele olhou para ti do género, olha lá. É pá, vê lá se não queres apanhar também. Não. E porque eles andaram mesmo, eles tentaram lutar contra os macacos quando os viram a primeira vez. Eu achei aquilo engraçadíssimo, mas eu percebi que ele não ia entrar por aí, não ia gostar muito de falar sobre isso. Ele tinha uma personalidade muito forte. Isso manifestou-se muito no jantar. Por exemplo, ele, cada vez que bebia um golo da cerveja, ele estava sempre, fazia um bocado de compasso de espera, porque ele morreu envenenado a beber vinho em grande quantidade. Okay. Portanto, ele estava assim, isto não está a saber, a primeira soube melhor, ele estava ali na dúvida. Já era o final do barril. Exatamente, sim, ele estava a ficar um bocado já chateado. Um facto histórico, não sei se sabem, sobre o Alexandre, a sua sexualidade foi um tema... Eu tentei não ir por aí também, porque... Lá está, ele é uma pessoa muito sensível para conversar, mas a verdade é que ele é associado a... Ele teve dois casamentos, mas não só teve dois casamentos, como a sua maior ligação física era com o seu segundo em comando, o Hefasto, que era um companheiro desde a infância, mas que também havia a sugestão de que eles tinham um envolvimento mesmo pessoal. E eu tentei, pelo menos por um momento, perguntar-lhe se era verdade e se havia. Ele simplesmente disse-me que era a figura mais importante na vida dele e que sem ele, provavelmente, não tinha conseguido o que conseguiu. Eu acho isso interessante porque foi um momento de humildade de uma pessoa que não tem, até à data e mesmo durante o jantar, até esse momento, um pingo de. Achei um momento de alguma inocência e, digamos que subiu na minha consideração. Isto tudo terminou um bocadinho mal porque, quando chegou a conta. Porque o menino não está habituado a pagar para as coisas que consome, e ele sugeriu um duelo com o senhor do 10 Reis para resolver a coisa. Eu disse, não vale a pena, mas não vamos entrar nesses conformes. Eu paguei a conta, aquilo foi caro, porque o homem bebeu. E ele não comeu muito dos lombinhos, ele estava um bocado... Não achou muita piada aqui. Não, mas não comeram marisco. Não, eu não gosto de marisco, eu não quis insistir muito com ele, porque eu podia achar aquilo um bocado estranho, porque eu acho que ele nunca deve ter visto. Não, caracóis não estamos na altura. Não, mas também não, são não. Bons lá. E, mas imagina mostrar-lhe como é que se toma um caracol e fazer aqueles barulhos. Não, ele comia tudo. Ele comia com casca. Sim, certeza. Sim, é que um bocado estranho, para as outras pessoas estavam lá à volta. Pronto, foi bonito. Não, não posso dizer que foi uma coisa espetacular, porque ele é uma pessoa difícil de conversar, mas cheguei ali a um ponto em que... Mas é um bom orador. Ele deve conduzir bem os monólogos sobre si mesmo. Sim, ele falou tanta coisa do que ele do que conseguiu, mas eu já sabia aquilo tudo. Sim, como é que ele conduziu a batalha de Hidaspes e como é que ele derrotou. Ele foi ao pormenor. Ele pegou num guardanapo do... Aqueles não tem... Sim, sim. Ele pediu qualquer coisa para escrever, eu dei-lhe uma caneta. Era só apenas... Ele fez um desenho de como é que ele tinha feito essa manobra militar. Eu achei interessantíssimo, sim. Mas é pá, que demorou muito tempo, estás a ver? E chegou uma altura que... Eu já li sobre isso, não vale a pena, eu sei como é que tu fizeste, é pá, é giro. Ele não, mas repara que... E estava sempre a pensar... Ele falou em que língua, já agora... Não, ele estranhamente sabia português. Foi muito estranho. Era ele, da bebida, não era? Sim, era. É que depois começou a libertar. Ele começou a libertar. Ficou poliglota. Começou a dizer as neiras. Foi. Pronto, no final, vá. A coisa até correu melhor. Despedimos-nos. Eu fui levá-lo outra vez à Macedónia. Ele estranhamente não quis ficar aqui no cemitério da Baixa da Banheira. Ele quis. Ah, não. Ele voltou mesmo. Foi à Macedónia. E antes da despedida, ele disse que: olha, foste. Gostei da companhia. Não és tão importante para mim como foi o meu cavalo, disse-me ele. Ele disse isso. Ele disse mesmo. Ganda besta. Mas no fundo é um elogio, porque ele tinha uma ligação muito próxima com o Bucéfalo. E eu até disse: é pá, ok, não sou tão importante como o cavalo, mas tenho alguma importância. Foi, eu acho que foi por ele não lhe ter envenenado. Tanto e... será que ele te disse que tu eras um Bucy? Sim, ele tentou fazer uma brincadeira com ele. Disse, já estás com os covos, deixa lá estar com ele. Já, pronto, e despedi-me. Epá, eu não sei se vocês apreciam esta figura ou se têm interesse nesta. Ele viu algum póster do filme? Falaram sobre isso? Não, ou melhor, ele não viu o filme, infelizmente. Não, o póster. Por acaso passaram por algum póster. Eu mostrei-lhe, eu tirei do fone, então? ele primeiro assustou-se e depois mostrei-lhe uma imagem do Colin Farrell com aquela cabeleira. Não partiu, já estava já com os copos, mas não. Mostrei-lhe a fotografia do Colin Farrell naquela vestimenta toda e ele disse que... não é parecido. Não era bem isto, ele era mais bonito do que o Colin Farrell. Mas isso seria a resposta dele, natural, não é? Lá está, uma pessoa com aquele... Ele é o grande. Ele é o grande, exatamente, uma pessoa com aquele ego. E o Colin é só o Farrell, não é? Ele perguntou... Desculpa. Ele perguntou onde é que eu podia falar com esta pessoa que está a imitá-lo e eu disse, epá, não vale a pena, não vamos por aí. Ele está longe. Fui meter quase 4 horas e não vale a pena, não havia tempo para isso. Foi isto. Agora eu... Tantas possibilidades interessantes. Pá, podia falar com o gajo que inventou o porno. Seria interessante. Mas esse gajo já morreu? Sim, acho que sim. Mas já os veio a jantar. Eu já fui jantar com o Dalí. Mas olha que ele deixou uma obra muito boa. É pá, com o Dom Duarte Pio e tal. ou então falar de paisagens, portas e caracóis com o Manuel Oliveira. Pá, podia falar com muita gente. Podias muito bem, eu tens pedido esse e eu ajudava-te. Eu ia jantar contigo. Mas eu decidi levar um certo e determinado senhor ao piquenique, ao restaurante italiano e indiano piquenique no Barreiro. O quê? É que ele me recosta? Sim. Ai, ok. Decidi levar o senhor Marvin Gaye. Marvin Gaye ao piquenique? Ao piquenique, comer esparguete e almôndegas. Deve ter sido a refeição da vida dele. Foi. Ele estava extremamente extasiado com toda a cena exótica que estava a passar. Mas não havia meatballs em spaghetti? Sim. Na altura do Marvin Gaye? Havia, mas não era do piquenique. Pois não. Nunca foste ao piquenique. Não estás a ver a qualidade do piquenique. Não estás. Eu escolhi levar o Marvin a jantar. Porque... O Marvin é uma figura... Eu sou um grande apreciador de música e da comunicação que consegues fazer com a música. E ele é uma figura icónica. Ele é uma figura icónica e marcou todo um estilo, um género, uma época. E digamos, ele é... A música dele é tão multifacetada que eu gostava de ter uma conversa com ele sobre isso. Gostava de ter uma conversa com ele sobre... A parte do documental social, a parte em que ele é basicamente Viagra auditivo. Mas gostavas ou tiveste mesmo essa conversa com ele? Não, chegaste a entrar nesses pontos? Sim, okay. Não, falámos como a música dele funciona. Mas como é que isso funciona, do Viagra auditivo? E onde é que se pode consumir? Olha lá, é que eu gasto bem de dinheiro nisso. Então é assim, não sei se alguma vez experimentaram, mas quando estiverem com alguém... Ponham só aleatoriamente a tocar o Sexual Healing ou Let's Get It On. Não precisam de fazer mais nada. Sim. Tudo o resto acontece. Acontece, naturalmente. Okay. Uhum. É assim, é tipo... E eu, man, como é que tu fazes isso? Explica-me, como é que conseguiste... Disseste mesmo, man? Já disse. Uhum. Ah, outra coisa, em português ou em inglês? Não, claro, em inglês. Em inglês, na boa. Inglês. Então, está no piquenique a falar em inglês. Uhum. Muito bem. Acho que é curioso, não? Okay. Mas sim, falar sobre isso, não sei se vocês alguma vez viram, mas há clipes de concertos dele em que as mulheres, neste caso, entravam em pura histeria mal eu começava a cantar. E não era só... Neste momento a Marta está em histeria só de ouvir falar nele. Mas quando eu digo histeria, não é tipo aquela histeria dos Beatles em que elas estão todas a... Não é tipo boys band. Sim, não. É, ela, ele era uma chama... coisa mais emocional. Sim, ele chama-as a palco, elas estão a dançar ao pé dele e de repente a wild scene occurs. É tipo... É incrível o magnetismo que ele tinha. E tu perguntaste-lhe de onde é que vinha isso? Sim, eu tentei perceber como é que ele conseguia ter aquela pull, sabes? Como é que ele conseguia ler as pessoas, como é que ele conseguia ver o ambiente e comunicar das pessoas de uma maneira que as puxava tanto. E eu também acabei por ser puxado. Como assim? Ele respondeu. Não, mas... Ele respondeu ou mostrou-te, André? Isso agora não. Digamos, houve algo mais do que o jantar, ou ficaram-se pelo jantar, não houve cinema a seguir, não houve nada. É pá, isso agora. Isso é uma grande. Isso é para deixar para depois. Isso é para depois. Sim. Isso é para depois. Muito bem. Mas para além disso, quis também perceber um bocado a época em que ele cresceu. Ele começou a fazer música no final dos anos 50. O grande apogeu da carreira dele foi os 60 e os 70. Ele é conhecido por não só fazer as músicas românticas, como também a constante inspiração feminina que ele tem na carreira dele, com a Diana Ross, com a Tammy Terrell, e entre outras, e eu queria... Nicki Minaj. Acho que ele iria apreciar bastante. Sim, acho que sim. Acho que ele ia gostar muito. Mas tentar também perceber um pouco a inspiração dele. As minhas são muito importantes na minha vida e gostava de perceber o que é que o motivou a homenageá-las da maneira como ele fez, qual era a inspiração dele, e para mim isso era muito importante perceber. E depois também um pouco o lado um bocado rebelde dele, em que isto é uma coisa um bocado geek, mas ele, numa altura em que só se faziam canções de amor, e ele era um gajo que só fazia canções de amor, decidiu fazer um What's Going On. E o What's Going On tem a ver com... Política, sim. Sim, tem uma conotação muito política, racial, e ele teve muitas guerras com o label dele, com o Motown, por causa disto. E também queria perceber o que é que o motivou e as batalhas que ele teve que enfrentar para conseguir isto, porque nós temos falado de pessoas falámos de pessoas que de uma maneira ou outra tiveram um impacto social, histórico forte. E eu acho que o Marvin teve através da música. A música dele falou às pessoas de maneiras completamente diferentes, falou sobre sexualidade, falou sobre amor, falou sobre... eu acho que há sempre uma... Mais sexualidade. Mais amor. Mais sexualidade. Mas sobre sexualidade. Sim, mas ele, na música dele, para além do amor pela figura feminina que ele demonstrava e pelo respeito, também ele expressava a sua vulnerabilidade, o que é uma coisa que às vezes não é bem associada ao típico cantor machão, digamos. Sim. Que canta... E naquela altura havia muitos crooners como ele, que eram ladies men, vá lá. E então, haver um que apela mais à vulnerabilidade, eu gostava de falar com ele também sobre essas escolhas que ele fez, que ele tomou. Mas diz-me uma coisa, desculpa, mas tu chegaste a falar do que é a música hoje em dia pós Marvin Gaye, quais são as trends, o que é que está a acontecer neste momento, sobretudo naquilo que era o género dele, sobretudo naquilo que ele fazia. No género dele, sim, no resto foi extremamente seletivo. Para não assustá-lo. Mas isso, por acaso, é uma coisa que foi uma conversa muito interessante, porque falei-lhe do Neo Soul, falei-lhe de coisas que ele inspirou. E ele ficou bastante contente de saber que toda a luta que ele teve deu-lhe alguma coisa produtiva. É. Falei-lhe também da família. Ele teve... ele cresceu numa altura muito complicada para ser afro-americano. Ele teve... Há alguma altura que não seja complicada para ser afro-americano? Pois, enfim, tens razão. Isso é outro grande tema. Touché, mas naquela altura todos os grandes artistas negros na altura tiveram problemas com os pais. E ele também, para além dele ter levado muita porrada, a própria maneira como ele morreu é uma coisa extremamente violenta. Ele foi morto pelo pai, em casa, com uma caçadeira, ele levou 2 tiros e foi o pai que o matou, porque ele estava a tentar interromper uma discussão entre a mãe e o pai. E eu também tentei perceber como é que foi crescer nesse ambiente, como é que foi, como é que eu ia dizer, como de repente conseguir fazer frente àquilo e como é que ele aceitou a própria morte dele, né? ser morto pelo próprio pai, que é assim uma coisa... Presumo que tenha sido imperdoável. Ele não... Não, ele Martin, falou abertamente sobre isso? Sim, falou. O Martin era uma pessoa de amor. O Marvin? Ou desculpa. O Marvin era uma pessoa de amor. E daí também o ter escolhido. Acima de tudo, ele acreditava no amor. Ele também morreu relativamente novo, não é? Ele morreu com 44 anos. Ele teve... também falei da droga, das recaídas que ele teve. Mas ele tinha uma postura muito boa sobre isso. Muito? Muito boa, no sentido em que... Muito aberta. Sim, encarava aquilo como um percurso, uma parte da vida dele que aconteceu, mas que ele conseguiu ultrapassar, conseguiu resolver aquilo que tinha para resolver. E depois conseguiu... Mesmo com as recaídas. Mesmo com as recaídas. E depois conseguiu criar algumas das maiores obras dele, mesmo depois. Mas é um fator interessante, que é... fala-se muito da influência das tantas drogas como do álcool, como esse tipo de experiências serem... fazerem parte de algum dano que interfere na vida dos artistas, nomeadamente até matando-os. Mas a verdade é que essas mesmas substâncias também promovem alguns dos seus melhores trabalhos. Ou seja, é uma dualidade constante. Depende do artista. Sim, depende da droga. Depende da droga. Sim, mas por exemplo, os paradigmáticos, os Pink Floyd, funcionavam muito na altura do seu apogeu. O consumo das drogas era uma constante. E os Beatles também. Mas foi na altura, foi na mesma altura que produziram as suas melhores obras, ou seja, tem que haver uma correlação. Epá, é assim, não sei se vocês alguma vez viram um espetáculo do Marvin, mas aquilo só podia ser com coca. Pois, exatamente. E ele consumia cocaína, mas tinha muita energia, tinha muito magnetismo, e aquilo era uma coisa sobre-humana, no sentido em que uma pessoa naturalmente, para fazer aquilo que ele conseguia fazer, dançar, cantar da maneira como ele cantava, de uma maneira em tons muito exigentes, extremamente sedutores, fazer aquilo tudo de uma forma natural. Ou seja, ele não consumiu nenhuma droga durante o jantar? Não precisou. Não, ele já estava. Ele foi à casa de banho? Chegaste a vê-lo ir à casa de banho? Não pediu nada com farinha, não. Ele estava bastante em paz. Via-se perfeitamente que ele estava em paz com a vida dele e pronto. Tinha tido tempo para refletir e para aceitar as coisas com amor. E achas que ele, ou melhor, não sei se falaram sobre isso, se ele tinha algum tipo de revolta contra o pai? Não, não, porque sabes, era uma coisa que ele já tinha aceito. Ele já tinha aceito isso. E mais uma vez, uma pessoa que tinha tanto amor para dar como eu, abraçou a coisa. Abraçou o homem que não só era seu progenitor, como depois o matou. Sim. E abusou dele e abusou da mãe dele. Ele teve tempo para... Achas que ele tem algum tipo de perdão? Não. Em relação à mãe, não. Em relação à mãe, não. Ele nunca perdoou as coisas que o pai fez em relação à mãe. Mas em relação a ele... O Marvin é um tipo muito... Altruísta. Altruísta em certas coisas. Claro que um artista tem sempre o seu ego e tem sempre, pronto, tem que sempre meter a pila em cima da mesa para conseguir que as suas ideias obrigado, vinham. Obrigado, André, pela imagem visual. Especialmente sim. O Marvin, mas ele nessas coisas não... deixava muito passar. Eu acho que só a parte da mãe, não. A parte da mãe, ele nunca deixou a razão pela qual morreu. Mas o ressentimento em relação ao pai, né? É engraçado todas as pessoas que nós convidamos para estes jantares, e é o que acontece normalmente com este tipo de figuras, eles nunca sabem aquilo que eles nunca têm a noção daquilo que fizeram e do impacto que deixaram no mundo. E ainda bem que tivemos esta possibilidade de expor a eles individualmente o que é que eles deixaram para trás. No caso do Marvin, musicalmente, não só musicalmente, mas também em termos daquilo que é um homem, daquilo que deve ser um homem, em termos de atitude face à vida e na defesa de valores que são, pronto, imprescindíveis. Ou seja, eles nunca, nunca teriam essa, essa possibilidade se não tivessem vindo jantar contigo ao piquenique. É isso que eu quero dizer. E... ao piquenique. É importante frisar. Claro que havia toda uma tensão sexual durante o jantar que era pá. A mesa levantou um bocadinho, foi? Levantou. Uhum. Do teu lado ou do dele? Sim. Agora... Vamos deixar. A questão é, tu não vais poder revelar, porque há coisas que têm que ficar sob sigilo e ele fez-te assinar aquele documento. Um NDA. Um NDA, sim. Mas, digamos, ele está morto, mas eu tive que... Mas assinaste na mesma, só por uma questão de valores. Mas digamos que essa tensão sexual seria uma coisa natural, tendo em conta a figura do próprio Marvin. Seria contigo como seria com qualquer outra pessoa. Sim, eu não me senti especial. Dentro dos parâmetros legais, é o que eu quero dizer. Sim, sim, eu não me senti especial, eu sei que... Não, não, mas André, foste especial porque chegaste a este jantar com ele e lá está, nem toda a gente tem que assinar o NDA. E tu tiveste essa possibilidade. Pois tive que ser. Acho que não sei se tem mais alguma pergunta sobre o Marvin. Sobre o Bruce, sim. Eu não conheço muito da obra dele, nunca foi musicalmente um género que eu tenha explorado muito. Mas digo uma coisa, fica com algum interesse em conhecer, sobretudo pelo lado digamos, aquela exploração mais emocional barra sexual das músicas dele. Eu sabia disso, eu sabia de algumas, mas não sabia desse contexto. E, não sei, e uma coisa que eu queria te perguntar é, tu chegaste a perguntar se isso era de propósito, se foi com esse propósito ou foi uma coisa que surgiu naturalmente com ele? Era de propósito. Ah, ok, obrigado. Achas que o Marvin Gaye ia gostar do Conan Osiris? Epa! Tiveste a possibilidade de mostrar-me. Tu foste seletivo nas músicas. Fui. Não. Não existe. Não existe. No fundo... Ele só sabe as boas influências que teve, sim, e não as más. Sim, não. Eu só lhe contei a parte boa da história, não lhe contei a parte má. Ok. Muito bem. Muito obrigado, André. Nada. Hoje ficamos por aqui. Podem seguir-nos em facebook.com/oddbullet, no Instagram odd_bullet, em Mixcloud odd_bullet, no iTunes e no Spotify. Vemo-nos na próxima semana. Vemos, sim, senhora. Então, tchauzinho. Se estivermos vivos. Tchau.